Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é sábado, dia 14 de maio de 2011. Estamos agora a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico dedicado à música instrumental. Hoje vamos ter música, algumas músicas de alguns compositores. Vamos começar com música sertaneja, Saudade de Minha Terra, e depois Chico Mineiro. Esta segunda melodia tem uma particularidade. Chico Mineiro conta uma história e depois tem a música em versão instrumental. Mas ao tempo que a história é contada, a música vai também tocando de fundo. Depois fica só a música e portanto poder-se-á considerar a mesma um tema instrumental, apesar de haver aqui durante algum tempo uma pequena história nesta melodia. Vamos então ficar com estes dois temas, a Saudade de Minha Terra e depois Chico Mineiro. Daqui a pouco eu volto para mais algumas músicas. Cada vez que eu me lembro do amigo Chico Mineiro, das viagens que eu fazia, era ele meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, lembrando daqueles tempos que não mais hão de voltar. Apesar de eu ser patrão, eu tinha no coração o amigo Chico Mineiro. Caboclo bom, decidido, na viola era colorido, era peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas das nossas viagens em Moti, viajamos mais de 10 anos, vendendo boiada e comprando por este rincão sem fim. Caboclo que nada temia. Porém, chegou um dia que Chico apartou-se de mim. Thank you. Vamos agora passar para as melodias de Giovanni Vivanco, um nome na música italiana de referência quando se fala de música instrumental. Deixa-me chorar e quero amanecer com alguém é são aliás os dois temas que vamos poder ouvir. Já agora uma pequena informação de que Vivanco não é italiano, mas sim espanhol, ainda que de origens italianas, mas o próprio Giovanni é espanhol. Vamos assim ficar com estes dois temas, Deixa-me chorar e Quiero amanecer con alguien. São as duas músicas que vão compor os próximos minutos aqui no nosso Nota 7 para esta tarde de sábado, 14 de maio de 2011. Thank you. agora de escutarmos Diego da Coggio, e este sim é italiano. Traz-nos Divina Ilusión e História de Amor, dois temas, o segundo particularmente muito conhecido, que é a versão, enfim, em viola de Love Story, uma música muito conhecida, que nós aqui vamos ouvir nesta edição do nosso Nota 7. Daqui a pouco eu vou regressar para as despedidas, e com uma música muito interessante. Já lhe vou explicar porquê, e porquê que trarei essa música, e porquê no final. Para já, é tempo de ouvirmos Diego da Coggio e os já referidos temas, que são Divina Ilusión e ainda História de Amor. Thank you. Estamos de volta e agora é o meu momento de me despedir de vocês. Deixo para o final Die Mutti, tema de Walter Biedermann. Este tema é de 1905. Porquê um tema tão antigo? Fácil. Porque a próxima emissão do nosso Nota 7 será composta por temas instrumentais anteriores à década de 1960. Vamos ter instrumentais do século XIX e instrumentais já da segunda metade do século XX. Será uma viagem de mais de 50 anos pela música à escala mundial. Ora, um dos exemplos, que não vai passar amanhã, como é lógico, mas já lhe trago aqui hoje, um desses exemplos é este Die Mutti, de Walter Biedermann, um flautista alemão, que só teve uma única aparição nas gravações. Esta é que vamos ouvir hoje. Chamo apenas a atenção para a natural ou compreensível, para os compreensíveis danos desta gravação, que ainda assim não são de todo costumeiros, mas nesta gravação foi o que se conseguiu fazer. São danos sobretudo que afetam o princípio e o fim da gravação. Vamos à música então, vamos escutar Walter Biedermann com Die Mutti. E é assim que fechamos mais um Nota 7. Fique bem, boa tarde e até amanhã.